convencer que eu sou o cara puro que você deve ter. Mas pode me crer, você sendo tão pura, baby, vai desaparecer. Eu sou o cara duro que vai te amolecer. Se o dia é de sol, sou eu quem faço chover. Sou de carne e osso, adoro uma tentação. Me provoque pra ver. Eu sou o cara puro que você deve ter. Mas pode me crer, você sendo tão pura, baby, vai desaparecer. Eu sou o cara duro que vai te amolecer. Se dia é de sol, sou eu é quem faço chover. Sou de carne e osso, adoro uma tentação. Provoque pra ver. Pura, pura, pura, pura, pura. Esse teu jeito de pura é pura provocação.